caro, e não pra mim, sem voltar, vos atre, porque só fala, eu sei que esse amor que suprará, olha, e como verão, em teu coração, salta até brilhar. Salta até pra gente para ver o que vemos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Thank you. voltar-vos a trem e pedir o falar. Dizer que amor é motivo pra dar. Olha, e como verão em teu coração. Solta até pra gente para ele, menino que vem. Thank you. vous attrait. Perdi vous fala, laissez le camor, petit vous prada. Oh ya, y como verao, en te curaçao. Saltate brejete para beber, que ven. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.